Ayuda pelo ano 2019. Informação Delta confere com ganhos autorizados via perto do 10, Cuba via perto do 16, após conforme o plano de voo, nível 360. Perfil de saída São João 1, Leda Motiva. Primeira curva direita após decolagem do pistão 10. Transponder 5022, frequência do controle Salvador, 120.8. Dallas, Barça. 9-0, via parte 1 da Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 9-0-9. Controle Salvador, 20, por favor. 308, obrigado. Bom dia, até 3601. Bom dia. Salvador, bom dia, até 3601. Decolado, Sambo 1, não. 1307. Sambo 3601. Contato na barra do Palácio, que eu vi, Sambo 1, com São Bosco, com o voo 3-0. Bom dia. Afirmativo, no terceiro a saída, sabe para o 360. Bom dia, Mike. da São João Uno, Leite da Morte, vai aguardar 1 minuto, copy. Solidário para Guarulhos, via Pedro 10, que é o Paterno, 2380. Prefeito de saída São João 1, Leda Motiva, primeira curva direita após decolagem de São 90. Responde 5046, frequência de controle Salvador, 120.8. Por solicitação do controle escolhido da OASC Recife, a decolagem será a partir das 0620 de luz. Autorizado no local em Rimar e Rimar para o uísque após decolagem partida em Rimar, 500 pés de altitude, acionando o transponder 0153. Sente o vento 300 graus, 05 nós, a parte fora do solo até o meu Deus. Paulo, 14, autorizado prosseguir ao local de sobrevoo, mas escuta permanente.